organização xiita, fi. Respeito showzão. Isso é o X. Oh, back on the streets. Já que cês pediram, toma rap de raiz. Então vai. Os pés de barro bomba, invade o pop e soma. Mike ligado é eutanásia pra quem se emociona. Toma cuidado com essas escritas, se atravessar complica. A ideia é ruim, pode ir pra, acredita. Respeito seus black yellow, tipo o Wiz Khalifa. Mas sigo preto amarelo, organização xiita. Respeito o show. O preto é quem comanda. A disfunção banca, milianos nós espanca. Os quatro cantos, sempre avante Joe. Pelas quebradas do gol do rap nacional a cada show. O que era antes som de bandido e ladrão, hoje entretém o pão e o circo dos bacanajão. Mas nós não tamo mais além da intenção. Xiita, moleque, não passa pano pra intrujão. Mas corre pelo corre sem parar chapa. Mas corre pelo corre, não dá brecha. Respeita nosso corre sem atravessar. Respeito é a chave em qualquer lugar. Mas corre pelo corre sem parar chapa. Mas corre pelo corre, não dá brecha. Respeita nosso corre sem atravessar. Respeito é a chave em qualquer lugar. Nós morre pelo corre, xará. A milhão. A caminhada tem sido plantada. Colher frutos é o plano, onde cada um tem sua conduta. O seu motivo pra estar na luta. Por mais que o bagulho assusta, a palavra não faz curva, escuta. O malandro não pode falhar. Pois quem é sangue bom é em qualquer lugar. Mas não atravessa e não arrasta. Não dá brecha e não alastra. Fião, mas é tudo sofredor na mesma estrada. Não, me representa quem não respeita a história. Quem só quer fama e glória e pra essência das costas. Nós é versão popular, atacando na jugular. Porque quem tá com o mic na mão, não, não pode errar. Ainda somos voz do sem voz. Irônico. Hoje é V, opressor, superstar icônico. Chapa. Sai que é maloca essa chapa. Liberdade chapa. Não é casa grande sem zala. Mas corre pelo corre sem parar chapa. Mas corre pelo corre, não dá brecha. Respeita nosso corre sem atravessar. Respeito é a chave em qualquer lugar. Mas corre pelo corre sem parar chapa. Mas corre pelo corre, não dá brecha. Respeita nosso corre sem atravessar. Respeito é a chave em qualquer lugar. Mas corre pelo corre sem parar chapa. Mas corre pelo corre, não dá brecha. Respeita nosso corre sem atravessar. Respeito é a chave em qualquer lugar.